Para. Afirmativo. A distância de 8 milhas. Sente, reduzindo agora, o aeronave da companhia está cruzando agora 170 de indicada, em redução. Salvador, TAM 3145, livrou a Eco, instruções. TAM 3145, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa e vai manter antes da Juliette, 3145. Autorizado, Vitor, Índia Juliette. Direto para o Dura. 25 estabilizada? ILS, foi ILS agora. 7 completo, final, torre 118, meia, bom pouso. 18, 3, obrigado já. 18, meia dúzia. Opa, 18, meia, obrigado. Voo na 755, desça para 2 mil pés, o ajuste chama 0111 para o localizador esquerda 150. 2011, direita à esquerda 150, voo na 755. 86, ajuste no 0111, bom voo. 0111, está com o dia Juliette Alfa, ponte espera da 10, pronto, 26141. TAM 3145, vai dar passagem em Braia da Azul, após ingresso Juliette, portão 05. De passagem ao azul, depois Juliette, portão 05, TAM 3145. Se ele agilizar, a gente entra antes dele passar e dá pra agilizar o 3145. Afirma, afirma, Juliette 05. Tá. Bono 075, acione a identificação, autorizado chegada Mari, desse mantém o 050, da presente ao Proditap. 050, é confirmado. Itap. Itap, tá. Bono 5 no localizador, visão com campo. Chame torre, 102,6, bom pouso. Muito bem, obrigado. Boa tarde, TAM 3217, aguarde cópia número 2. Delta copia. 88, informação de guerra, para mudar a abertura, boa tarde. RIC 5488, acendo identificação, autorizado, chegada, manda, esse mantém o nível 060. 060, 5488. 75, desça para 4 mil pés, ajuste na 011. 4 mil, 011, 090. Na linha? Na linha? A frequência, sabe do Mike Quebec, está livre o táxi, posto para ingresso na 117, confirmando para o B03, não é isso? Aos 1830. Gente. TAM 3217, copia. TAM 3217, com fins aprovado nível 360, via UPS Luno 6. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, após bridge com curva direita, transponder 5045, controle 1998. TAM 3217, cotejamento correto, chame pronto. Ajuste de altímetro 1011, o vento 100 graus, 13 nós com 13 nós, tem pouso autorizado, pista 10. Teve pouso na 10, o gol na 755. tarde, Azul 4198, ponto de espera da 1-0, pronto. Tarde, Azul 4198, inicialmente mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera 4198. Meu Romeu no Golf, boa tarde, ajuste 1-0, 1-1, livre acionamento, ele tá. Na escuta. O Lima Hotel Zulu, Sierra November Lima, November, aprovado nível 2, 4-0, via Golf 677. Decola da pista 1-0, perfil de saída da EL, transmissão coral com curva direita. O transponder 5021, controle 119.8. Confirma o nível aprovado, Lima Hotel Zulu. Cotejamento correto para acionamento de táxi torno no 86, confirma o PLB. Lagoa, tá, Lima tem 1-0, Beck a Lima tem cabeceira 1-7. Ali, Motel Zulu, ajuste 1-0, 1-1, livre acionar, chame táxi. Local, meu pés, decola 1-7, curva à esquerda, corredor forte. Transponder 0151, controle 1-1-9-8, torre 1-1-8-6. Prime, chamou o trip 542. Autorizado 70. Para o 070, 060. Vai, somos 2 minutos para a decolagem. Quem será o próximo? Quando será primeiro o Embraer na pista no zero? 5 somos 2-1, direito 219, solo, boa tarde. Boa tarde, Bruno 75, táxi via Alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, portão 8. November Oscar Romeo, confirme o país que se encontra. Trintilhete, reporte visual para pouso. 500 pés, decola 1-7, curva direita, corredor Axé. O transponder 0131, controle 1-1-9-8 e a torre 1-1-8-6. Vitor de Gillette, descendo com referência de slide. Primeiro acionar o meu, cotejamento correto para acionamento e táxi torno no 86, confirme o PLB. Boa tarde. Vamos. Localizador direita para o 060, ainda descendo para o 040, guardando para prosseguir na descida. Direita 060, descendo 4000, 1075. Controle Azul 41118, boa tarde. Azul 41118, contato radar, só para 360, saída da EL. 360 da EL, 4118. 2488, confirma de cara. 240. Reduza para 210, trip 5488, já seguiu como número 2 na aproximação. 210 como número 2, 5488 está aqui. É o November Oscar Romeo, com ele? Limotel, Limotel Zulu 07 PB. Livre táxi, Limotel Zulu, reporte para ingresso, pista 97. Confirmando, permanece a autorização aqui. Autoriza pro do buraquinho para Victor Mike Quebec. Vivo Quebec, reporte sobre buraquinho para transferência ao controle. Ciência, reportará sobre buraquinho, Victor Mike Quebec. Primeira aeronave se encontra no ataque, sou Ipapá. Autorizado ingresso no motel Zulu, reporte cabeceira 17, pronto para decolagem. Primeira aeronave chamou para o táxi, é o Alfa Vitor Juliette. Livre táxi, Alfa Vitor Juliette, reporte para ingresso, pista 17. Liga, November Oscar Romeo, livre acionar, chame táxi. Gente, aguarde, será o número 2 para decolagem, Mike Eco Delta, mantenha a presente posição. Sobre o buraquinho, Victor Mike Quebec. Certo, Victor Mike Quebec, chama agora o controle 119, decimal 8, então uma volta, regresso. 119.8, graças, até regresso, Quebec. Controle Salvador, boa tarde, Papa Tango, Victor Mike Quebec. Tango Victor Mike Quebec, mil pés, corredor forte, acione código 0161 no posição normal. Estacionado, senhorita, 0161 no posição normal, Victor Mike Quebec, ingressando no corredor forte. Gente, ainda não recebo nem Charlie nem Alfa. Gente. Atingiu 60, 88 da trip. Gente, voa no 075, confirma velocidade indicada. 200. Gente, o trip 5488 reduza para 209. 209, pode prosseguir a descida? Até o 50, o trip 5488. É o 50, obrigado. Cabeceira 17. Salve Lima. Alô, Salvador, o gol na 399, posição 3, centro da Sierra para cópia. Direito, trip 5488. Pode manter a proa reduzindo para 170 nós, o trip, senhora, para evitar a vetoração? O trip 5488, o tráfego que irá seguir como número 1 na sua frente, agora está 7 milhas na sua frente reduzindo. Seria necessário 140 para o trip 5488. 140 então, vai reduzir 88. Sente, grata pela cooperação, trip 5488. Lima Hotel Zulu, decola aos 28, controle 119, decimal 8, tamo bom, boa tarde. Exatamente, Lima Hotel Zulu. Lock, trip 5488. Controle Victor Mike Quebec. Prossiga. Confirme se já está recebendo o transponder do Victor Mike Quebec. Negativo, nem Alfa nem Charlie. Ajuste a base cópia número 2 na sequência 6321. São Salvador, boa tarde, passageiro 2231, com informação certa. Boa tarde, passageiro 2231, número 3 para a cópia, aguarde. Negativo, solicitar uma redução para manter a proa. Certo, tinha sido instruído ao controle que seria necessário que o trip voasse na 140. O trip entendeu que a velocidade seria 140 nós, mantendo a proa. Ok, então direito a 140, mais um pouquinho ainda para aguardar o gol 5488. Certo, o trip 5488 agora mantém essa proa, desça para 2.000 pés, ajuste 1.011. 2.000 mantém a proa, trip. Congonhas, nível 360, via Perito Luna 6, conforme plano. Decola da 1-0, saída da EL, transição Leda, após pico. É, transponder 5050, controle 1998, Gono 399. Gono 399, contingimento correto, chame pronto. Entendi. Pronto para decolagem. O número 11 é o número 321, copia. Oceana 6321 no Brasília, aprovado nível 320, via peso Luno 7. Decola da pista 1-0, perfil vole, transição Orfito com curva direita. Transponder 5043, controle 1-98. Correto, chame pronto, 6321. Prossiga. Então, mais cadê? Copia. Passagem 2231 no Barreiras, aprovado nível 340, DCT DEDO, DCT Zambi, DCT IUPU. Decola da pista 1-0, perfil Momo, Alba, após direto, transponder 5055, controle 1-98. 1-0-0 graus, 1-3 nós. Ok, livre pouso, 1-0-7-5. Passa aí 2231 no cotejamento correto, chame pronto. Só para entrar com a sua aeronave. Tá ciente, Vitor Mike Quebec. Vai manter o número 7. Ciente. Cheque o transponder novamente, o Vitor Mike Quebec. Ciente, para a informação, se ele tem um voo de experiência para dentro da aeronave, vai ser reportado esse transponder no perante, Vitor Mike Quebec. Ciente, ao chegar no solo, faça manutenção do equipamento, o Vitor Mike Quebec. Vimos, Vitor Mike Quebec. Mil pés, corredor Che. Autorizado, procede direto para aqui, para presente. Autorizado. Delta. O meu Bravo Oscar, rota via Peruíque 50. Bravo Oscar, solicito que cheque o equipamento, tá ruim a clareza, viu? Bravo Oscar, livre, correção, cotejamento correto, paracionamento táxi 1-86, confirme PLB. Chame torre 1-8, decimal 6-12, 5488. Aguarde, será número 2 na sequência. Então, só confirmando a autorização, 3-4-0, para a pessoa de Camomo, transforma 5-0. Afirmo, via Pesulu 20, Papatango Lima, após direto, e a transição é Flock. Autorizado o regresso pelo corredor Interlagos, reporte rotatório. Interlagos, reporte rotatório, deixa mais saber. 175 no solo 34, direita 129 solo, boa tarde. Direita 219, bora. 165, 3h30, alternando o barulho. 119, décima 8, tem um bom voo e boa tarde. 198, grato. Helicóptero papapapá 9000 Romeu. O Alfa Romeo, novembro, Alfa Romeo, 510, corredor, reporte através do farol da barra. Reportará farol da barra, novembro, Alfa Romeo. Na 6314, coordena com a equipe de solo que após a passagem da guarda do Airbus da Santa, livre, chama para o táxi. Eu vou autorizar o ingresso, pista 17, porta cabeceira 17, pronto para a decolagem. Boa tarde, Gol 755. Aguarde cópia com fim 360. Passare 2231, livre pushback acionamento, chama para o táxi. Chama táxi. Para a torre. 5488, passou o marcador externo, fui LS baixar a travada. É trip 5488, o vento 100 graus com 12 nós. Ajuste 1011, autorizado pouso, pista no zero. Trip 5488. Linha 01, confirme, chama a torre. Renato. Já está pronto para a decolagem para o norte, Guardião 01. A posição, Romeu Bravo Oscar, aguarde, mantenha a posição para a decolagem. Aproximando da Juliette. Volume 075, ingressa via Juliette, portão 06. Via Juliette, 06, gol 075, obrigado. Guardião 01, prossegue com Pro Norte agora, sem interferir com o tráfego na 17. Pro 7, 55 para cópia. Salvador, confins 360, Pesulu 16, 10 decola direita, da El Leda, pós Leda direto bridge, acione 5064, controle em 198. O Gol 17, 55. Pronto. 217, ali mantém, cabeceira 10. Romeu Bravo Oscar, livre decolagem, pista 17, o vento 100 graus, 10 nós, forma tráfego direito, helicóptero da PM decolando, não interferirá com a sua decolagem, Romeu Bravo Oscar. Isso. 3h20, Brasília. Eu poderia repetir os dados novamente? 47 no PAV, 3h20, autonomia e Brasília ao tempo. Ok, segue um Avianca número 2, levou a primeira torre 18,6, o passarei dos 231, altímetro 1011. Segue o Avianca como número 2, 18,6 no motosfera, altímetro 1011. 1011 o altímetro. Ah, sim, aqui, 1-0. Afirmativo, Alfa Juliette, cabeceiro 17, reporte pronto para decolagem. E aí, 0. Motel Zulu, chame Recife, frequência 133, decimal 25, terno 1288. Táxi com 114 a bordo, 3 horas e 10, Recife. Ok, copiado, Libertáxi, Juliette Alfa, ponto espera 1862, torre, altímetro 1011, o Xené 6314. 5488. 5488 até o pátio 3, na minha escuta. É 105, prossiga. Quente, Guardião 05, mantenha a frequência de autocoordenação até o través de Farol da Barra, após mexer, tem um helicóptero, passou agora o Pestana, está mantendo 500 pés no rumo oposto, já livrou frequência. Frequência livre, Mike Eco Delta, não há tráfego em formato. Diretor no Interlagos, com prova da rotatória, Victor Mike Quebec. TP54, correção, 5219, cópia. Cópia, prossiga. Salvador Conquista, nível 200, decola da 10, direita, subida Gole, Eval, após Eval, direto, acione o transponder 5067, controle em 198. Autorizado 200, saída agora, Eval, após Gole, Eval, direto, controle 6198 e 5067. Proteja o nível autorizado? 200. Fechou e pronto. Vamos lá. O Vitor Maguirec. Botará na final do ano 7, Quebec. Informo ao Vitor Maguirec que o helicóptero da Polícia Militar está ali no setor da rodatória. E com essa? 500 pés. Ciência do tráfego, Quebec. O tanto em livre decolagem, uma centena com uma dúzia. 3217, livre decolagem, iniciando a rodada. O Alfa Vitor Juliette chamou pronto para decolagem? Está livre decolagem no 7, uma centena com uma dúzia. Uno, reporte rotatória. Aguarde para suas instruções. Tem uma tempo de espera. Rodou uma nota 3 milhas do campo. Chame torre, 18862, Guardião 01. 18862, aproximado. Zona 7, Vitor Maquebec. Vitor Maquebec confirmando sua visão com o helicóptero. Negativo, senhor. Gente, o Guardião 01, prossiga para o sol, para a torre. À direita da 17, aprovado com o pátio do Gré, para a redonda Salvador. Informe no solo controlado, Guardião, uma centena com 14. Uma centena com 14, informado no solo controlado, Guardião 01. Tanto 3217 aos 43198, bom. 19, 3217, boa tarde.